Eu acho que aquelas desafios que o João, não análise dos desafios, mas aquelas hard choices em que o João deixou conosco, pode ser o foco do debate. Mas eu quero tentar rapidamente abrir esta discussão, porque o João mencionou há 3, 4 pontos. Uma, a estratégia de influenciar de baixo para cima ou cima de baixo. De facto, DW tem 30 anos de investimento nos procedimentos de baixo para cima. E eu acho que o Mujeca é um exemplo do sucesso desta estratégia. Mas eu, na minha idade, estou um pouco impaciente para investir mais 30 anos, que não vou ter, nos novos desafios. Eu acho que devemos maximizar o aproveitamento daqueles anos dos investimentos nos diferentes estratégias e agora acertar que capturamos realmente os altos e do processo do. Eu acho que, sem dúvida, aquela estratégia é uma parte do história do DW. Mas eu acho que agora, nesta fase do nosso desenvolvimento, devemos focar muito mais de capturar os benefícios daquele investimento dos anos dos projetos de baixa. E para, eu acho que um dos melhores sucessos foi o Mujeca. Um outro que deu realmente resultados muito positivos foi a volta da lei da terra e os procedimentos de gestão de terras. Eu acho que estamos ali perto também de ganhar resultados de base dos anos do investimento. Eu acho que também a lógica do empreendimento social. Nos últimos 10 anos, demonstramos a eficácia deste approach e, de facto, não vimos muitos negativos. Eu acho que os resultados são, como a Mary diz, que capturamos nuns oportunidades e, com sorte, ou na base de uma análise do contexto, acho que colocamos realmente os nossos investimentos nos sítios que vão dar resultados muito positivos. A última questão que o João colocou foi a volta da imagem do ONG ou do sector dos ONGs. Eu quero notar que esta impressão dos ONGs não é universal. Nos Estados Unidos, por exemplo, ONGs, fundações, até instituições chamadas filantrópicas, que não gostam da palavra filantrópica, mas estão muito respeitados. Hein? Têm uma influência no política do país. E a questão é porque, num país tão capitalista, tão focada sobre lucros, o papel do sociedade civil é tão respeitado, hein? Então, tem o poder, hein? De influência. Eu não sei qual é a resposta disso, mas eu acho que são uns observações para iniciar o debate sobre estas hard choices, que de facto os hard choices tem de ser a base do nosso futuro plano estratégico. Sim, o Mery tinha pedido a palavra. Tinha pedido também depois. Depois não. Queria primeiro dizer que não devemos confundir as debates. Que haja uma necessidade de pensar em uma sociedade civil, acho que não se discuta. Agora, a imagem e a reação, vamos dizer, dos decisores em relação às ONGs não tem nada a ver, tem a ver com a sociedade civil, mas é relacionado com o poder político. Então, eu acho que, em termos de sobrevivência, sustentabilidade do DW, então não devemos ser não devemos basear-nos na ideologia do que deve ser. Quer dizer, eu acho que é importante analisarmos muito bem o contexto e agirmos com ética, mas dentro do contexto. Então, mesmo que nós notemos que a percepção de muitos decisores em relação às ONGs não seja correta, pronto, não é correta, mas é. Quer dizer, e vai afetar vai afetar as decisões que a DW vai tomar como organização. Então, acho que isto provavelmente deve ficar a um outro nível de análise. Porque neste momento acho que estamos a analisar em termos, bom, pode ser, acho que não sei se tu levantaste a questão da identidade. Qual é a identidade da DW? DW tem várias identidades, porque pode ter um DW uma coisa, DW outra coisa, DW outra coisa, mas temos de definir muito claramente quais são as identidades da DW e porquê dessas identidades. Agora, é outra questão, que seja em relação à sociedade civil, que seja em relação à descentralização, é que há um ambiente de instabilidade de fluxo que ninguém, quer dizer, mas ninguém pode prever. Como que vão ser, o João descreveu muito bem em relação à descentralização. Mas é impossível prevermos. Mas isto não quer dizer que não analisemos os cenários. Exato. Exato. Yeah. Há alguns aspectos que a professora Mary já disse. Olhando para aquilo que é a imagem das organizações e também olhando aquilo que tem vindo a ser a DW e o seu papel de influência, inclusive, aos governos que estão perto de projetos que a DW realiza. No meu ver, acho que é muita coisa que nós ouvimos aqui, que até se a pessoa não criar uma cabeça fria fica muito confusa e fica com medo. Mas eu acho o que é importante é a DW definir o caminho que pretende seguir e, tal como já foi discutido aqui, dividir as águas, separar as águas e que também já ouvimos aqui as águas no ramo empresarial e as águas no ramo ainda de organização. E isso ainda vai continuar, entretanto, o importante é mesmo isso. Vimos já, e acho que já foi uma discussão, a questão de Abiterra, não Abiterra, acho que vai ser como também hoje é uma Abitec, e talvez isso também venha fortalecer a própria organização. O importante será também a capacidade dos quadros da DW para desenvolver cada uma dessas áreas. Era só isso. Obrigada. Não sei se há mais questões ou qualquer coisa. Bom, senhora, João, queria voltar a lançar a bola para ti. Há um tema que também é externo, não é muito ligado ao que pedimos para falar, mas eu gostaria de ouvir o teu comentário. A questão dos doadores anda todo muito assustado. Há muita gente que diz, estão a sair doadores. Eu pessoalmente sou daqueles que acho que estão a entrar outros. O nível de financiamento do setor petrolífero em ações sociais está a atingir níveis nunca antes vistos. Então, tua opinião, está a sair doador, estão a entrar outros com outras características, buscam outras formas de financiamento, isso poderá nos influenciar, como DW, a mudar a forma de ser ou não está? Queria algum comentário nisso? Estão a surgir outros financiadores, tipo o governo, já se pode conseguir fundos de governo para realizar ações. Como é? Até quando estamos preparados para isso? O mesmo também falo de atores. Antigamente os atores da mudança eram, sobretudo as mudanças políticas, partidos políticos, ou nós como ONGs, mas o grupo de jovens vai se manifesta e por força disso, força um diálogo com a juventude, é um ator que não tinha plano estratégico, não tinha financiamento e não tinha. Ou seja, determinadas medidas, anda todo mundo com capacete no peito, mas de alguém, todos vão para a rua. Depois a polícia abranda efetivamente uma medida, uma antiga decisão política, são outros atores. Então, qual é a nossa posição? Como vamos reagir? Desculpa, não tínhamos pedido inicialmente, mas também coloco a todos, porque eu acho que são elementos importantes do contexto que vão influenciar muito nós. Tua opinião. Bom, sobre, começando pelos doadores, o que é que eu penso? Acho que aquilo que tu definiste como a terceira hipótese, the third way, a terceira via, é aquela que efetivamente eu considero que está a acontecer. Ou seja, o que está a sair, ou que já saiu, acho que na maior parte dos casos já saiu mesmo, são os chamados doadores tradicionais. E, digamos, o que saiu principalmente foi a forma tradicional de doações que a gente estava, todos nós que estamos no mundo, ou que já passamos pelo mundo das ONGs, nos habituámos, digamos, àquela forma tradicional. Esses sim, aqueles que eram os, digamos, os tradicionais. Ainda se mantiveram e, portanto, eu acho que a DW aqui é um exemplo muito, muito importante, ainda aquilo que vocês disseram, de como poder continuar a ir buscar fundos àquilo que são chamados os doadores tradicionais. Tanto que, daquilo que me foi dado a perceber das apresentações dos vários programas, eu ainda vejo muitos de vocês irem buscar aos doadores tradicionais, ainda agora o Figas me dizia, provavelmente vão ganhar um projeto da União Europeia, etc., que é a DW se posicionar, até porque agora também há muito menos competição, e aqui está um dado novo, também a DW hoje está, em termos, por exemplo, da ONG, que é um misto ainda de ONG nacional e ONG internacional, depende de quem olha, digamos, tem muito menos concorrência do que tinha aqui há uns tempos atrás e, portanto, está mais bem posicionada para ter acesso a esses fundos, podemos chamar, tradicionais. Agora, estou de acordo contigo. Digamos, começam a surgir outros atores, Santinho de certeza que pode falar muito mais do que eu sobre isto, por aquilo que é a experiência dele, e desde logo as petrolíferas. Mas eu acho que também aqui, e o DW conhece isto bem, até Kishi Crédito conhece isto bem, digamos que há, digamos agora, uma diferença entre os doadores, que podemos chamar tradicionais, e aqueles. E até dentro das petrolíferas, como nós sabemos, existem procedimentos diferentes. Uma coisa é o dinheiro da própria petrolífera, outra coisa é o dinheiro da Sonangol posto dentro da petrolífera. E, portanto, também aqui, provavelmente, precisa de se ir aprofundando a forma de relacionamento com este tipo de doadores. Mas eu diria, como tu disseste e muito bem também, aparecem outros. Portanto, neste momento, aparece um que ainda não começou a dar sinais de vida, que é, por exemplo, o Fundo Soberano. O Fundo Soberano, a única coisa que se sabe é que está ali 5 bilhões, ou que vai para lá 5 bilhões, não se sabe bem de quê. Eu naquilo é tanto zero que até eu fico confuso, e normalmente não sou mau com números, mas fico um pouco confuso, mas 5 bilhões. Mas se fala que 30% desses 5 bilhões, e há grandes tensões sobre isto, ainda há bocadinho estava a ler aqui um artigo sobre isso, 30% daquilo vai ter que ser para investimento social agora, porque há um argumento que diz que não, se num país com os níveis de pobreza que Angola tem, que o fundo social seja só para as gerações futuras, quando as gerações presentes estão a viver nas condições em que estão a viver. Portanto, eu posso imaginar que também, até por aquilo que o segundo ponto, depois já lá vamos, até pelas próprias pressões internas, que às vezes não são tão evidentes como as manifestações dos jovens, que se tenha que vir a ajustar este tipo de comportamento. O próprio Fundo Soberano, o facto de ainda não ter definido isto, na minha opinião, também é resultado de, digamos, de alguma indefinição e até de alguma pressão política que tem existido à volta deste financiamento. Mas aqui está um futuro potencial doador de projetos da DW, que, naturalmente, também tem que ser tido em atenção. O próprio governo, não sei, há a questão das instituições de utilidade pública. Isto é muito, muito, muito complicado. Já sabemos, porque a gente sabe qual é a natureza, portanto, desde as organizações do Bento Raimundo ao movimento espontâneo, este é o tipo ao fundo Luini, sabemos que é só isto, e os nossos amigos da ADPP, que eu conheço, são só estes que têm este estatuto. Nem a ADRA ainda começou, e portanto não vai ser fácil. Agora, quer dizer, na minha opinião, desisto. Mas independentemente disto, eu penso que até no âmbito dos planos provinciais e até no âmbito dos planos municipais, que não haja muita capacidade da DW. Agora, provavelmente, aquilo não vai dar fundos, digamos assim, frescos para suportar a estrutura da DW. Mas, provavelmente, à medida que, que as empresas sociais forem melhorando a sua rentabilidade, vai compensando isto. Ou seja, por um lado, a DW consegue influenciar e mantém a sua estrutura através de outras fontes de financiamentos internos, que é para pagar aquilo, porque, de certeza, os projetos da Sonangol na Santinho nunca vão pagar influência de políticas. Isso não vão. Portanto, os projetos do Fundo Soberano nunca vão influenciar, nunca vão aceitar pagar este tipo de coisa, mas nesta altura, espero eu, a DW já tenha estes fundos para poder avançar. Portanto, em termos dos doadores, eu acho que, eu quase que diria, como uma, não digo porque era feio dizer isto, mas uma vez fui perguntar ao Walter Viegas, que ainda estava na União Europeia, se os doadores estavam a sair, e ele disse-me uma asneira muito grande, disse, não, isso é só... Não, acho que uns estão a sair, e as mudanças, mas vão aparecendo outros, e também não acho... Desculpa lá, Dani, só mais uma coisinha relacionada com isto que o Sérgio disse, e que era uma coisa que eu nem sequer tinha pensado, mas acho que é muito importante. Quer dizer, não só isto, tudo o que tu disseste eu concordo, os jovens é uma nova força, eu acho que os próprios, digamos, ex-militares, mutilados, etc., que têm um movimento, mas que começam a poder... E depois tem outra coisa que eu penso que a DW provavelmente tem que estudar um pouco mais, é como é que estes novos processos, digamos assim, de influências políticas se desenvolvem e se manifestam e até como é que eles depois efetivamente influenciam, porque estou de acordo com o que disse, não sei, foi o Santinho, isto é um Estado forte e, portanto, não gosta de dizer que é influenciado por ninguém, nem por fora, nem por dentro, nem por setores, nem não sei o quê, mas... efetivamente, também não é assim tão fechado que não ceda a pressões e que não se adapte e tem uma capacidade tática muito grande, como nós percebemos. Quer dizer, o MPLA enquanto partido e o governo como partido do MPLA tem uma capacidade tática muito grande que vai cedendo a estas novas forças. Agora tem que estar atentas a elas, é só o que eu gostaria de dizer. Sim, só que em termos de doadores, as doadores internacionais provavelmente vão manter alguma presença nos setores que têm implicações globais. Então, isto vejo dois setores neste momento. Um é saúde, porque mal gerida saúde traz consequências para os países vizinhos, é para quem vai viajar para outro sítio. Então, por exemplo, saúde, vai haver sempre alguma coisa, ou haverá no próximo tempo. Mudanças climáticas, vocês já estão dentro, e mudanças ambientais, também haverá dinheiro. Em termos de outros atores, eu acho que isto é muito importante, outros atores na sociedade, e será, neste processo, será muito importante para a DW analisar a sua postura em relação a outros atores na sociedade, e pode ser que não seja uma postura individual, que terá de ser uma postura em rede, porque vejo mal... Hoje em dia, de fazer essa ligação ONG, sociedade civil, não é válido. Quer dizer, sociedade civil é outro. Não são as ONGs, temos de analisar, acho. Quer dizer, podem decidir para não analisar, mas pelo menos reconhecem que é um processo que é completamente diferente, que mudou completamente nos últimos tempos. Gostaria de acrescentar nesta questão de novos doadores. Eu penso que no mundo de petróleo, já não sou. Com a descoberta do pré-sal, existem estudos que indicam que, portanto, Angola tem a mesma estrutura geológica que o Brasil. Então, significa que neste momento, na bacia do Baixo Kwandi, já existe pesquisa. E que dentro de 4 anos saberemos dos resultados. As estimativas é que as reservas petrolíferas no pré-sal em Angola são até superiores que as do Brasil. E se isso se confirmar, Angola será a maior reserva de petróleo do mundo. E toda a geopolítica vai estar virada para Angola. E mesmo neste período com... a concessão de alguns blocos, bloco 26, bloco 28, da BP na bacia do Baixo Kwandi, dentro do bônus social, aquilo envolve mais de 48 milhões de dólares, que é para projetos sociais. Então, tudo isto cria um ambiente propício para capturar financiamentos. Agora, o posicionamento de quem vai à procura é que tem que se definir claramente e estudar como penetrar neste mundo, porque a Ação de Angola continuará a ter um papel muito forte nas decisões e, yeah, então... Se me permite, Sérgio, só mais uma coisa que eu penso. Mesmo estes atores, estes doadores tradicionais, face àquilo que o Santino estava a dizer, que o Estado angolano é muito forte e tem estes recursos todos e tem esta importância, mesmo os tradicionais, estou a falar mesmo de Nações Unidas, etc., estão ali, todos eles com luvas de pelica, não é as luvas do adérito, é as de pelica, é aquilo, é com cuidado, qualquer coisinha, é mesmo de morrer de medo, aquela coisa dos tempos do Lupo, do embaixador britânico a mandar... Jesus, não, isso já foi. A Angola também tem um contexto diferente dos outros países africanos. Porque, noutros países, quando um CEO de uma Chevron, de uma Shell, de uma Total, vai para aquele país, aquilo tem ordens de chefe de Estado, o país quase se parte. Mas acontece que agora não. O CEO da BP, para ser atendido pelo Manuel Vicente, aquilo tem que ser meses e meses para se conseguir. Isso mostra poder que esse governo tem e, sobretudo, a Sonangol. Se não quer, não dança música, epá, vai embora, que há outros players do mesmo potencial, que, epá, é uma realidade que a gente tem que conviver com ela. Então, nós não formulamos, porque não tínhamos sido, e acho que não se tinha pedido hoje, mas a ideia que depois o DW vai definir questões estratégicas com relação a essa, né? O grosso do doador está a mudar, implica outro tipo de estrutura, outro tipo de postura, né? A mãe dizia, surgiram novos atores, temos que fazer, se nos aliamos ou nos distanciamos ou clarificamos a nossa forma de trabalhar com relação a eles, né? Então, são coisas que deixo no ar ao dono da obra para ir com ele. Há mais questões? Desculpa, só mais uma coisa. Desculpa lá, Sabino. Mas uma outra coisa que o senhor me trouxe aqui, que eu penso em termos de contexto, que eu penso que é importante às vezes analisar, é: se isto se confirmar o que o Sabino está a dizer, e o pré-sal, não sejam as maiores do mundo, o que quer dizer é que a economia baseada no petróleo vai continuar por muitos anos. E, portanto, todas as políticas de DW era, digamos, para criar uma outra economia que, baseada nos recursos do petróleo, pudesse criar alternativas de desenvolvimento e de emprego, etc., as políticas de emprego. Mas se aquilo se confirmar, o que Santinho está a dizer, já estou, como diz o Pacheco às vezes, Jesus, já aumentou o preço do petróleo e já está mal para mim. Para mim, para o meu povo. Yeah, mas pode ser que esta opção que devemos analisar não é, o João levantou essa questão, de não é de estar a pilotar, a testar, é de intervirmos. Quer dizer, se nós achamos que, só estou a dar um exemplo, tivemos o exemplo de Xigrete, quer dizer, tentámos no princípio, no sentido de ensaiámos, vimos relativamente rapidamente que havia uma demanda e arriscou-se. Quer dizer, naquela altura arriscou-se, nos anos 2000, já não me lembro quanto que foram, mas arriscou-se e foi-se para a frente. E tem resultados. Agora, continua a haver riscos no ambiente, porque eles estão sempre sujeitos ao nível dos bancos, ao nível dos interesses do Estado, havia uma tentativa de mesmo de comprar Kishi Crédito. Quer dizer, tem sempre riscos. Mas no sentido das casas, quer dizer, da habitação, da habiteira. Então, se acharmos, neste contexto, que a ação é de ir para a frente, é competir, é concorrer, é ter projetos, mesmo o nível empresariais, mas para uma determinada camada da sociedade, porque no mesmo nível que se vende produtos alimentares, os pobres, porque o pobre compra, o pobre também quer viver numa casa. Então tem um mercado. Exato. Lá. Então temos de analisar se estamos interessados, então como é que vamos para a frente com este assunto? E além disso, acho que também um mercado como esse de Abiterra pode contar com certas parcerias. Não é? Acho que hoje é um pouco difícil uma instituição se desenvolver sozinha, sem um apoio de uma outra parte. Eu até um certo ponto. Não sei se há mais. Mas questões. O que é necessário e importante é que a biterra seja legalizada e haja pessoas que trabalhem efetivamente para que ela se posicione mais assente e segura. Porque se forem pessoas a trabalhar para a biterra e ao mesmo tempo a fazer outras tarefas para um outro tipo de serviço, o seu posicionamento ou a sua firmeza poderá levar muito tempo. Queria introduzir outro elemento externo, que como vocês imaginam nessa nova planificação estratégica a relação da DW com as tecnologias de informação. Lembro-me que, de certa forma, no setor do ONG, vocês foram pioneiros nisso, né? Tentaram levar. Como é que isto vai ficar? João, talvez tenhas ideia de como isto vai mudar um pouco o panorama, a maneira de ser, o modo de operar, e como, enquanto elemento externo, uma nova realidade, cada vez são mais os usuários, as pessoas que acedem, como isto vai afetar o trabalho. Eu, provavelmente o Alan aqui estará em melhores condições do que eu, porque de facto, definitivamente essa não é a minha praia. Noto, a única coisa que eu posso dizer é uma contradição muito grande. Estou a ouvir falar no primeiro satélite angolano, estou a ouvir falar em grandes investimentos na área das novas tecnologias, das fibras óticas, não sei o quê. Mas continuo a ir a algumas administrações municipais, ponho lá a minha perna no computador, só falta sair fumo. Tantos vírus que aquilo tem. Portanto, a contradição, estou a falar no e-learning, estou a falar no e-fala, e depois vai-se a uma administração municipal, não há um único computador, estou a falar de algumas que são do grupo B, nem sequer estou a falar das do tipo C. Isto é que eu vejo. Portanto, a única, é só uma constatação, não sei as implicações que isto tem. Mas sei que, ao mesmo tempo que se fala nestas coisas todas, super tecnológicas, os fibras, eu estou a ver que, ao nível mesmo da administração pública, dos quadros da administração pública, a capacidade para lidar com as coisas básicas das novas tecnologias é exatamente, digamos, a mesma. Mas incluindo produtos da DW, tipo sistema de georreferenciamento, coisas que trabalhou bem. O que eu sei, por exemplo, é que neste momento, e falo, infelizmente a DW parece que já falei isto no outro dia, que o Alan ficou fora deste movimento. O IFAL, agora com esta ideia dos perfis dinâmicos, está a empurrar, está a empurrar muito o sistema, aliás, tudo aquilo está à volta dos SIGs. Portanto, o que eles querem é que toda a informação, do sistema de informação georreferenciado. E, portanto, inclusivamente, eles dizem que conseguem, estão aí com o ARC-INF da SINFIC, e estão a dizer que conseguem manter uma base de dados na base destas novas tecnologias. É o que eles estão a dizer, e estão a dizer que é isso que estão a impor em todo o lado, e estão a dizer que o MAT vai obrigar que seja assim. É isto que eu estou a dizer. Também aqui eu vejo, eu não sei como é que em algumas administrações municipais, que eu creio que conheço melhor do que eles, como é que eles vão fazer isto. Sim, mas lembre-se que... Mesmo no Chitato, não é? O Alan tinha pedido a palavra, não? Para essa questão das novas tecnologias como oportunidades ou ameaças. Yeah, isto foi uma parte do nosso plano estratégico interior e, de facto, como o João disse, nós fomos realmente pioneiros em... Introduzimos mesmo a internet em 89, aqui em Angola. Somos pioneiros neste material. Em 97, acho que lançamos o primeiro SIG, o primeiro Sistema de Informação Geográfica, na base dos dados geográficos que estivemos a recolher anos anteriores, hein? Com a visão dos sistemas geográficos. Uma vai recordar no nosso plano estratégico para este ano, houve uma intenção de olhar para as mídias sociais. De facto, eu acho que isto é uma das coisas que atingimos e atingimos bem. Eu acho que há poucas pessoas à volta da mesa que está olhar para o que a DW produziu ao longo do ano passado, hein? Mas nós temos um website muito ativo que cada dia está melhorado, há novos dados introduzidos diariamente. E muitos estudantes fora do país sabem bem porque acompanharam mas são mais jovens, hein? Eu acho que a volta da mesa aqui somos já mais velhos, hein? E somos a nova geração, eu acho que está muito mais atento destas coisas. E o Sérgio mencionou este desafio do movimento dos jovens, hein? Que tem muito coragem a estar na rua, a tomar ações. Eu acho que esta geração parece que pode ser comunicado ou pode beneficiar de um investimento nesta área dos mídias sociais. Mas este projeto que o João mencionou em termos do IFAL, em termos dos perfis online, etc., o DW já, de facto, lançou já há bastante tempo. Mas quando mostramos isto no IFAL, as pessoas foram surpreendidas, hein? Mas um pouquinho, eu acho que a escolha das empresas que estão a manejar este, são empresas que têm associação do próprio executivo, hein? Sim. Posso dizer assim. So, eu acho que isto é o desafio para o DW. Eu acho que até acho que os nossos experiências ou as novas inovações nesta área são muito inovadoras e nós devemos de facto aproveitar melhor e reforçar. Ok. Ao sinal dado, temos um break, não sei quantos minutos. 10 minutos e depois vamos retomar.